Meu cigarro é perfume do mato, a bebida é água da fonte, meu perfume é flor de laranja, jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito que se chama paixão. Meu bicho é você, meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Meu erro maior, eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Meu cigarro é o perfume do mato, a bebida é água da fonte, meu perfume é a flor da laranja, jogo apenas o jogo do amor. Vai. Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos, mas com ele me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito que se chama paixão. Meu vício é você, meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Meu erro maior, eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Eu só quero você. Meu vício é você. Ô, pequena danada. Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas. Essa droga de sonho não vai dar em nada. Me rolando na vida, parei em você. Aplausos, gente, essa cantora. Você canta muito lindo, minha filha. Deus te abençoe sempre.